Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8:18 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos de volta com o Café com a CBN, este quadro especial aqui na rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, no qual recebemos convidados de importância aqui no nosso município. Ao meu lado, nesta primeira edição do Café com a CBN de 2014, está Hélio Eduardo Lucas, comentarista político. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E temos prazer em receber nesta edição de abertura do Café com a CBN em 2014, a presença de dois dirigentes empresariais aqui na cidade. Primeiro vou falar com o Rony Temp, ele que é atual presidente da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. Bom dia, Rony. Bom dia, ouvinte CBN, Guilherme, Lucas, muito prazer em estar aqui. E ao lado do Rony Temp está o futuro presidente da ACIF. Ontem tivemos as eleições ali na ACIF, o empresário João Batista Oliveira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN. Eu vou passar aqui a palavra para o Lucas. Já tem perguntas para os nossos dirigentes empresariais? Temos. Bom dia, Rony. Bom dia, João Batista. Ô, Rony, eu vou começar com você. Você, nós estávamos conversando há pouco, chegou aqui, está aqui há coisa de 20 anos em Foz, né? Veio aqui, se estabeleceu e tem hoje uma das lojas mais tradicionais, a Enerluz, da cidade, e ficou aí. Me diga aqui, qual foi o seu legado nesses 2 anos que você presidiu a CIF, que você considera as suas realizações mais significativas nesse período? Primeiro, Lucas, é dar continuidade a esse trabalho. Já faço parte da diretoria há mais de 10 anos, né? Fui convidado pelo saudoso Tibiriçá Guimarães para começar a vida associativista. Eu sou muito participativo, gosto de voluntariado, trabalho em outras entidades também. E, como outros colegas já falaram, é tentar retribuir para a cidade tudo que ela me deu e deu para a minha família, né? Eu cheguei aqui em 93, 2 filhos pequenos, uma Belina velha na época, uma empresa recém-começada, e a gente construiu tudo o que temos hoje aqui em Foz do Iguaçu, com apoio da população, dos empresários. Então, só poder retribuir para a cidade o que a gente recebeu já é gratificante. E pela associação, realmente manter o nível de representatividade que a CIF tem, uma entidade super reconhecida no estado, hoje no Brasil, até no exterior, né, pela capacitação, pelo trabalho que é feito. Então, fazer parte desse rol de ex-presidentes agora a partir de maio já foi, para mim, uma grande honra. E entre as metas e obras realizadas, a gente prezou por melhorar o serviço da associação para os associados, a prestar mais serviços, mais produtos, né, convênio médico, convênio com o Sicoob, outras entidades, produtos que já tinham foram melhorados. O SPC hoje é um grande produto para o empresário. Com isso a gente conseguiu melhorar o número de associados e vai continuar nessa batalha, né? A fundação, a formação do Codefoz, o apoio ao Codefoz nesse primeiro ano também foi coisa da nossa gestão, com toda a diretoria. Eu acho que é um marco importante para a cidade, a união das entidades num só fórum, discutindo todas as ideias e bandeiras que a cidade tem, né? Eu acho que está sendo muito bom. E o lançamento da nossa nova sede agora em janeiro foi um marco também que felizmente caiu na nossa gestão, vai ficar uma coisa histórica, mas que já vem sendo planejada há muitos anos. Então, dentro do que a gente pôde fazer como voluntário, né, esse trabalho voluntário que a gente divide entre família, empresa e as entidades que trabalham, dentro da minha possibilidade física e de dedicação, eu fiz o que pude. Poderia ter feito muito mais, mas aí, com certeza, a parte pessoal e profissional nossa ia ficar debilitada. Então, com o apoio de toda a diretoria e também uma equipe fantástica que a CIF tem hoje, profissionalíssima, né? Uma equipe muito boa. Não foi difícil de fazer o que a gente fez dentro da nossa possibilidade. Então, eu acho que isso que a gente vai poder deixar como marco do nosso trabalho nesses 2 anos e 4 meses. Eu vou perguntar agora ao João Batista, porque a eleição ela foi em chapa única. Mais uma vez, houve consenso, né, para a apresentação de uma chapa para a diretoria, para os conselhos da CIF. Quais são as prioridades para o seu mandato como presidente da CIF, que vai se iniciar ali finalzinho do mês de abril, né, começo de maio, né? Sem dúvida. Na verdade, a CIF ela tem um planejamento estratégico, Guilherme. E aí, esse planejamento estratégico foi feito já 2 gestões atrás. A CIF foi pensada para 20 anos e a cada ano ele é revisto, esse planejamento estratégico. Esse ano já tem um planejamento estratégico já montado, foi feito ano passado, foi revisto no final do ano passado. Então, eu tenho assim, como principal responsabilidade, nem tenho a pretensão de mudar isso é seguir esse planejamento estratégico e, na medida de que surgir alguma demanda que a gente achar que é importante para o desenvolvimento econômico local ou regional, a gente também pode adotar algumas demandas novas que surgirem. Mas a CIF ela tem um sistema de gestão focada no resultado, que significa não tirar o foco que é no desenvolvimento local e regional, mas também ter uma gestão de qualidade, uma gestão capacitada, uma gestão que possa realmente oferecer resultados financeiros, oferecer resultados também para os seus associados. Estamos conversando aqui na CBN nesta edição, primeira edição de 2014 do quadro Café com a CBN, com os empresários Rony Temp e João Batista de Oliveira. O João, que é o futuro presidente da CIF, eleito ontem ali na sede da Associação Comercial. Rony Temp, atual presidente da CIF. Nós vamos fazer agora uma breve separação na rede. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Comentário de Miriam Leitão falando de economia, e você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br. Continuamos com esta conversa que também daqui a pouco, a partir das 10h50, estará aí sendo reproduzida também no AM em 1320. Portanto, você que está no AM, continue agora com o Jornal da CBN, primeira edição. Continuamos aqui na internet com esta edição do Café com a CBN, recebendo os empresários Rony Temp e João Batista de Oliveira. Vou passar aqui a palavra ao Hélio Eduardo Lucas. Ô João, vamos aqui dizer que segmento vem o nosso ungido para presidir a CIF, o João Batista, muito conhecido na cidade, empresário de sucesso, exemplo do Temp. Ele, o João, é o controlador da Aqua Vitale. Para quem não sabe, é uma indústria aí de médio porte que tem em Cascavel, tem em Maringá, Londrina e a fábrica aqui em Foz. E também é o controlador da tradicionalíssima Fronteira Outdoor. Quem não conhece a Fronteira Outdoor, né? João, quais são os seus planos? Você que deu uma respondendo ao Guilherme, uma coisa que vira e mexe vem à tona aqui na nossa fronteira é a questão do Paraguai. A gente sabe que o Paraguai também está passando por transformações no sentido de adequar-se aos novos tempos, mas nós ainda temos uma pecha, um certo estigma de que somos uma cidade de muambeiro. Isso ainda permanece. O senhor já se deu conta disso e tem algum plano para mudar esse perfil? Na verdade, a gestão moderna da fronteira hoje não é mais aquela gestão separatista. Hoje a gestão tem que ser integrada. Eu sei que o poder público também tem se conversado muito, mas o terceiro setor, que é o que realmente define aquilo que a sociedade quer para si, define o destino da sociedade, tem se conversado muito. A exemplo do Codefós, que tem trabalhado com centenas de voluntários, com a sua plenária e com as suas câmeras técnicas, o Paraguai está montando um conselho de desenvolvimento parecido e isso tem sido conversado muito. Inclusive, nesta semana passada, estiveram reunidos a plenária do Codefós daqui com o pessoal do Conselho de Desenvolvimento de lá, e eles estão fazendo um trabalho muito intenso no sentido de melhorar a imagem do Paraguai, melhorar a imagem da Cidade del Este, melhorar, preparar a cidade para receber mais turistas e menos moambeiro. Então, a gente percebe já na prática que está havendo uma mudança e o que a gente quer é participar dessas discussões para tentar acertar ao máximo aquilo que é bom para a Cidade del Este, aquilo que é bom também para Foz do Iguaçu. É preciso pensar que tem pecha de muambeiro, mas o muambeiro sempre foi muito importante para a economia de Foz do Iguaçu, que não se pode também chegar e fechar a porta para todo mundo de uma vez só. Somos a favor sempre da legalidade, mas as coisas têm que ser feitas pelos caminhos, não podem ser feitas pelos atalhos. E o que a gente quer é participar, estar sempre junto nas discussões para tentar acertar o máximo que a gente puder. Vou perguntar aqui ao Rony Temp. Nós conversamos nesses mais de 2 anos aí na presença da CIF, nós conversamos várias vezes sobre temas relacionados à economia de Foz do Iguaçu e um deles sempre foi a questão da desburocratização. E agora nesta semana tivemos a assinatura de um decreto que desburocratiza o início de obras aqui em Foz do Iguaçu. O caminho é mais ou menos por aí, empresariado, entidades e poder público dialogando, visando obter essas medidas que destravam de alguma maneira o crescimento da cidade? Exato, Guilherme. Como você falou, esse decreto foi uma grande vitória nossa e a prova de que a gente unido consegue as coisas que precisa para a comunidade. Essa diferença que Foz do Iguaçu tinha até de outros municípios, sem ferir a segurança das obras e prédios, aqui não podia se começar um edifício novo sem ter aprovação antes do início da obra e do alvará do projeto pelos bombeiros. Com tudo que aconteceu no país nesse último ano, aquele acidente da Boate Kiss, os bombeiros... E a mudança da norma dos bombeiros ficou tudo muito mais exigente, aumentar esse número de processos lá no Corpo de Bombeiros, que tem, infelizmente, uma equipe capacitada muito pequena para atender toda a cidade e a região. Então a CIF, junto com a EFC, a Associação dos Engenheiros, vendo essa dificuldade, o sofrimento dos empresários e dos engenheiros e arquitetos, pleiteou junto à prefeitura, junto ao Corpo de Bombeiros, que a norma, de que a regra fosse mudada aqui em Foz do Iguaçu. E que compete isso? Que apenas a obra possa ser começada sem o projeto estar justamente aprovado ainda. E durante a construção, o proprietário e o engenheiro responsáveis assinam um documento de compromisso e eles apresentam esse projeto. Com isso, todas as obras novas já podem ser começadas imediatamente, o que não acontecia antigamente. Então isso vai gerar mais empregos, mais impostos que estão parados, porque muita gente com o dinheiro na mão não podia começar essa obra. Então, esse trabalho é justamente o que a entidade tem que fazer. É buscar junto aos órgãos públicos e exigir, né? Até pedir, não só pedir, mas exigir que eles façam a sua parte. Claro que fomos muito bem atendidos pelo prefeito, a Ivone, o próprio Corpo de Bombeiros, nos recepcionaram muito bem e fizeram essa mudança que vai facilitar, pelo menos nessa área, facilitar em muito a nossa vida aí como empresário, como eu sou da área da construção civil, o sofrimento que o pessoal tinha, a cobrança que os associados faziam para a gente tomar essa iniciativa. Então, nessa hora, realmente, que a entidade faz a sua força e as pessoas que são associadas todas ganham, né? Então, por isso que muita gente não entende por que fazer parte de uma associação comercial, pagar uma mensalidade mínima às vezes, mas nessa hora o benefício fica de toda a comunidade. Minha pergunta agora vai para o João, que vai assumir. João, inúmeros hotéis, inúmeros, vamos dizer aí quase 4 ou 5 grandes bandeiras hoteleiras estão terminando as suas construções em Foz, e nós vamos ganhar dentro de poucos dias aí alguns hotéis importantes, novos hotéis, que vêm somar-se ao nosso parque. Né? Nós vamos ficar aí, estamos caminhando aí para coisa de 30 mil leitos. É uma coisa muito expressiva. Que somos realmente o terceiro parque turístico do país, precisa ter uma estrutura desse monte. Uma coisa que eu falei ontem aqui no meu comentário e que realmente preocupa o segmento do empresariado é a carência de mão de obra específica para esse segmento. Quais são essa mão de obra? Cozinheiros, auxiliares de cozinha, garçons, maîtres, barmans, o pessoal que atua nesse segmento. E aqui em Foz tem uma carência muito grande desses profissionais que procuram outros centros, São Paulo, Rio de Janeiro, até Curitiba. E o que se vê é que a cidade ainda não está preparada nesse quesito. Você tem alguma ideia de como poderá enfrentar esse problema de falta de profissionais nesse segmento? Olha, você sabe que eu sou empresário que faço parte de um grupo, que temos empresas por todo o Paraná, inclusive Curitiba, Norte do Paraná, com a linha com a empresa de comunicação e com a indústria também. E esse problema de mão de obra, Lucas, não é só aqui e não é só no ramo hoteleiro. Na verdade, existe uma carência de mão de obra no Brasil. Existe uma carência de mão de obra especializada, às vezes existe a mão de obra, mas a mão de obra não é especializada em todos os setores. E eu, para você ter uma ideia, eu estou montando um sistema de qualidade na minha indústria e eu anunciei várias vezes em jornais todos os meios possíveis aqui em Foz do Iguaçu. Eu não consegui contratar uma pessoa, tive que trazer de Cascavel uma pessoa com um pouco com formação ou com um pouco de conhecimento nessa área. E, então, não é só no ramo hoteleiro. E o ramo hoteleiro, possivelmente, talvez até sofra mais, porque a demanda de mão de obra desse setor ela é muito grande. Nós falamos em 30 e poucos mil leitos, nós vamos, se não me engano, são 33 mil, né, Lucas? Você falou 30 mil por aí, né? Então, você vê que é muita mão de obra que a gente necessita. Então, é evidente que no ramo hoteleiro, existe um pouco mais de carência. Eu acho que isso a gente vai ter que se discutindo com o setor no dia a dia para ver as possibilidades que o próprio setor pode oferecer para desenvolver essa mão de obra. Eu acho que a gente tem aí o Fundo Iguaçu, que dedica-se muito a esse ramo, né, de importante da nossa economia. Teve aqui em Foz do Iguaçu o Dr. Carlos Paiva nos apresentando o levantamento e mostrando para nós que o turismo é um setor que tem muito a ser desenvolvido ainda, que nós estamos com a estrutura para colocar, para fazer o turista chegar e se acomodar pronta, mas que nós precisamos de mais atrativos, que nós precisamos de mais atividade para o turista permanecer um pouco mais na nossa cidade, para atrair até mais turistas. Então, é a CIF, junto com essas outras entidades que são mais focadas dentro do segmento, a gente vai participar dessas discussões também. Mas eu reafirmo que a carência e a dificuldade de mão de obra é tanto no setor hoteleiro, como no setor industrial, como em todo o setor automotivo. A gente ouve isso aí, e não é só aqui também, é Curitiba, é Londrina, todas as cidades estão sofrendo realmente. Eu acredito que seja um problema nacional. Rony Tempe falou agora há pouco sobre a questão do associativismo, da importância de se associar, e a gente sabe que do total de empresas aqui de Foz do Iguaçu, ainda são poucas as que estão filiadas na CIF, se a gente comparar com o total de empresas aqui da cidade. De que maneira, durante a sua gestão, João, você pretende também incentivar essas políticas aí para que mais empresários possam fazer parte desta associação? Foz do Iguaçu ela tem uma característica de empresas diferente, né? E a gente precisa, na verdade, segmentar melhor isso. Talvez já tenha feito um trabalho na gestão do Rony, já foi feito. Tanto é que houve um crescimento de 20% e poucos no número de associados durante a gestão dele. E a gente tem isso como meta de buscar mais um crescimento, mas já tem um estudo de segmentar todas essas empresas e ver que tipo de produto, que serviço, de benefício que a gente pode oferecer para que essas empresas sejam beneficiada se associando à CIF. E existe muito aquela ideia do associativismo, que as pessoas pensam também que o associativismo é um custo, que na verdade o associativismo ele é um benefício, a custo muito baixo, que praticamente o custo é irrisório. Existe possibilidade de mensalidade da associação comercial hoje de R$40 a R$50, dependendo do se for microempresa ou empresário individual, alguma coisa dessa forma assim, que é muito barato diante dos benefícios. O que precisa também, além disso, para incentivar a vir novos, é incentivar para que os 1.050 associados que já tem, que usufruam mais, que participe, que se aproxime mais da associação, né? A gente observa que tem muitos associados que são associados e que conhecem pouco a associação. A associação tem feito a CIF tem feito um esforço para diminuir essa distância da CIF com os associados, mas é preciso também que o associado se aproxime da CIF, está lá, nós estamos à disposição, as reuniões todas as segundas-feiras, às 18 horas, é aberta para todos os associados, lá não tem segredo, todos os assuntos são discutidos abertamente, estamos abertos a opiniões, estamos abertos a sugestões. Então, acho que o trabalho que deve ser feito é mais ou menos nesse sentido, tentar diminuir a distância com os próprios associados, associados e criar produtos para atrair novos associados e benefícios, essa coisa toda. Muito bem. Eu vou perguntar ao Rony. O Rony, uma das nossas questões aqui, que vira e mexe, vira motivo de discussão, é a questão ligada às indústrias, né? Vocês têm a CIF, que é a Associação Comercial e Industrial. E nós sabemos que as indústrias aqui são parcas, por vários motivos, que é de conhecimento de todos. Talvez a localização, difícil escoamento. Um político tradicional, um cacique político, até cunhou uma vez uma frase que entrou para o anedotário político da cidade, dizendo que aqui seria fim de linha, né? Bem nesse sentido. Certo. Bom, o que eu quero perguntar a você é o seguinte: na administração passada, entendeu-se de comprar uma grande área lá naquela região do São Francisco, que é o chamado Distrito Industrial. É uma área enorme, você com certeza já esteve lá, yeah. O João Batista também, eu e o Guilherme. Enorme, que assim que se chega lá, observa que está subdimensionada. Você tem ali 8, 10 empresas, que é um lugar que poderia ter 70, 80. O que é que a CIF teria, na sua gestão e na do João que está entrando, vocês teriam algum projeto para reativar aquilo lá, revitalizar, tornar realmente um distrito? É, Lucas, o que a gente tem como até filosofia aqui de Foz do Iguaçu, não tem, que a cidade não teria uma vocação, não teria uma vocação para ser uma cidade industrializada. Claro que o que a gente notou nesse parque industrial é que foi criado um espaço específico, tem várias indústrias que estavam espalhadas pela cidade que estão migrando para esse espaço lá do local. Eu acredito que poderia ter andado mais rápido, né? Tem muito terreno baldio, muitas empresas que pegaram o terreno com certa para fazer certa atividade e acabaram não fazendo. Eu acho que nós, pela CIF e até pelo Codefós, o que a gente está cobrando dessa atual gestão é que sejam realmente executados os projetos, os processos que tem naquela área. Eu sei que muitas empresas estão sendo processadas para ser retiradas do local. A pessoa pegou um terreno de graça ou a R$1 o metro quadrado para usar para a indústria e acabou não utilizando, ou utilizando para outros fins que não é a indústria. Basta você passar por lá e vai ver que tem muitas empresas de outras atividades instaladas naquele local. Essa cobrança já está sendo feita. A Ivone Barofaldi era da CIF, né? Até outro dia ela era da minha gestão, era do Conselho Superior. Ela passa por essa dificuldade e a gente está apoiando para que ela cumpra, primeiro cumpra a lei e os terrenos sejam usados para o fim para que foram destinados. E segundo, apoio total para que as indústrias da cidade, indústrias limpas e que não tragam que tragam benefícios para a cidade e não atrapalhem, por exemplo, o turismo, outras coisas que é o nosso foco principal, que elas cresçam também, que eu acho que tem muito espaço. A indústria tecnológica pode ser muito desenvolvida com PTI, esse monte de engenheiros que são formados aqui em Foz do Iguaçu, engenheiro mecânico, eletricista. Tem a lei do Reni Pereira, antiga, lá, que é benefício para industrialização de eletroeletrônicos em Foz do Iguaçu, com diferenciação, assim como tem em Pato Branco. Pato Branco usou a mesma lei e está com um polo tecnológico muito grande. Eu visitei lá outro dia e fiquei maravilhado. Então a gente vai continuar trabalhando, mesmo que eu saia da presidência, que eu sou do ramo também, para desenvolver essa área, que Foz do Iguaçu também tenha esse potencial industrial que pode crescer em muito, como Pato Branco cresceu, que Pato Branco, como Foz, também não tinha a vocação de ser industrializada, é uma área agrícola, pecuária. Hoje ela é destaque nacional pelo polo tecnológico. Eu acho que é nessa área que nós temos que investir para crescer muito, e temos muito a fazer com isso, com a Itaipu e PTI do nosso lado, coisa que em Pato Branco não tem. Estamos já nos instantes finais desta conversa, neste Café com a CBN, com os empresários Rony Temp e João Batista de Oliveira. Lucas, considerações finais, uma última pergunta? Sim, não, eu quero desejar ao senhor que toma posse, João Batista, empresário de sucesso, e deixar o registro que todos que assumem a CIF, por uma questão óbvia, são sempre aqueles empresários que são exemplo para a nossa região. Que chegaram aqui pequenininhos e tudo, que é o caso do Tempe e do João Batista, e deram certo na vida. Então, no lugar certo agora, o senhor vai enfrentar, desejar sucesso ao senhor, e o Reni, que continua na sua trajetória de gerar empregos e rendas, o mesmo se aplica para o João Batista. Desejo aos senhores sucesso. É, obrigado, Lucas, obrigado, Guilherme, também. Tá? Esperamos contar com o apoio de vocês também, e precisando da CIF, conte conosco. Quero nesse momento agradecer realmente a CBN, ao Guilherme, ao Lucas, o espaço que a gente sempre teve, inúmeras vezes eu tive aqui. Eu falei, o sucesso da CIF, dessa divulgação, é realmente a imprensa que tem dado um apoio fantástico, e vocês são prova disso, com ouvintes aí diferenciados que formam opinião. Acho que é importantíssimo que isso continue, para que a CIF e a cidade cresça cada vez mais. Obrigado pelo espaço e pelo apoio na minha gestão. Eu reforço aqui os agradecimentos ao João Batista, ao Rony, por essa participação neste Café com a CBN, que estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br.